E aí, jovens da internet, hoje nós estamos reunidos para um assunto. Não dorme, Neri. Cara, eu tô Neri? De boa, eu tô de boa, quem disse que eu vou dormir, cara? Para com essa loucura. Quer dizer que o cara vai dormir, eu tô mó de boa. Galera, o tema, como você já deve ter visto aí, é um tema bem interessante. Hoje a gente vai falar de tédio. Tédio, o que fazer no tédio, por que que ele pinta, o que que é o tédio cientificamente? Afinal, o tédio tem uma explicação? Eu estou com Matheus Mogno, Dudu Melo e Guilherme Silva, esse time de elite, time pró de falar de tédio. Tava todo mundo sem nada pra fazer e veio gravar um podcast. Meu Deus, cara. É, velho, é a vida, né? A gente já pula pra dica da semana? A dica das... Caraca, eu acho que não tem dica, né? Não tem quem consegue dar não dica. Não tem dica. Tô com muito tédio pra dica da semana. Caraca. Esse podcast vai ficar aqui com podcast de pílulas diárias, sabe? De 2 minutos de podcast. Nossa, velho. Não, vamos seguir a pauta bonitinho que a gente consegue fazer o programa massa e nada entediante. Depois, amigo. É isso aí. Tem pauta? Ele, esposa do segredo. Atenção para o toque de 5 bro. Brocast, o podcast dos nacionais. Porra, ele posta umas frases assim, ele primeiro imprime a frase numa folha, ele tira a foto com a frase e ele escreve do lado, será? Cara, e ele bota sempre a mesma legenda, que aqui, ó, cartazinho virtual com pensamentão para a vida e dúvida metódica. Ele sempre bota essa legenda, meu cara. Deus, do que estamos falando? É muito louco, do Mário Sérgio Cortella, do Instagram dele, que é uma coisa muito engraçada. Meu Deus, tô apanhando feio aqui na técnica. Olha essa frase aqui, ó. Questões que se resolvem com violência nunca ficam resolvidas. Aí ele botou, será? Tá, ele meio que se questiona, meu então. Meu Deus do céu, por que eu não consigo abaixar o volume do Matheus? Quase morri agora. Vou mandar o link aqui, cara. Fala aí, Matheus, fala aí. E aí, Nerizão, tudo beleza? Porra, melhor cara. Agora. Tá, então, o que que é isso, cara? O que que é isso, galera? Neri chegou já na... com o bonde andando aqui. É. Tá, alguém me explica. Não, é que o podcast do Gui tem um quadro chamado Lattes Mais Alto, que daqui eu não te escuto. É esse nome, né, Gui? Isso, exatamente. Nome genial. Tá, alguém explica esse nome aí, vai. Eu estou ligado o que é, mas tem que explicar. A gente analisa currículo Lattes de pessoas conhecidas, assim, sabe? Vai lendo, conhecendo um pouco e vai zoando pra caralho, assim, sabe? Caraca, isso aí... pode dar um ruim, cara. Não, mas a gente não xinga e nem escrotiza a pessoa. Até porque nossa. Isso não é legal, né? Não, mas aí eles já analisaram o Leandro Canal e o Cortella, e o próximo da lista, segundo o Gui, é o Drauzio Varella. Tá, mas a pergunta que não quer calar é, o como entediado você estava quando decidiu fazer isso? Não, é porque a gente gosta de ficar vendo o currículo lá de pessoas conhecidas, porque tu conhece o mestrado delas, onde que elas estudaram, se elas fizeram doutorado. Cara, você sabia que o Cortella tem mais de 165 artigos publicados? Caramba, velho! Nossa. O bicho é monstro, cara. É essas curiosidades que a gente... Conta pro Odir, né? Conta isso aí pro Odir, que o Odir... Tá. Cara, essa pequena discussão levantou um tópico muito interessante. Um tópico. É o fato de algumas coisas serem tediosas pra algumas pessoas e pra outras não, tá ligado? Ver currículo Lattes é um hobby pro Gui, tá ligado? Nossa, velho. Que pro Neri não é bem assim, sabe? Não, pode ser divertido, vai. O objetivo inicial do quadro era, tipo, mostrar que algumas pessoas, elas tinham sei lá, elas tinham uma trajetória acadêmica diferente do que a gente imagina. Ninguém sabe que o... Tá, pra quem não tá ligado... Mas ninguém sabe por quê, sabe? Tá, pra quem não tá ligado, o currículo Lattes é o currículo acadêmico só, assim, tipo, de pesquisa e tudo mais, né? É um currículo focadaço na galera que estuda hard, basicamente. É, tu coloca lá o teu tema de mestrado, quem te orientou... Aí você coloca, você publica um artigo numa revista, você coloca lá também. Você deu um curso, você coloca lá também, por aí vai. Você faz um curso de marketing, coloca lá também, cursinho de inglês. Aliás, tem cara que coloca cada coisa realmente, agora que tu tá falando, velho. Os professores, assim, tipo, qualquer palestra com os caras, é realmente. Ajudou a levar as mesas. Ajudei a levar as mesas. Ajudou a levar as cadeiras pro auditório. Curso no Senai de design gráfico. Mas o... Se candidatando à vaga de serviços gerais. O Leandro Canal coloca as colunas dentro de São Paulo, por exemplo. Toda vida que ele escreve uma coluna, ele bota lá. Vai lá! Caramba, velho. Deve ganhar um trocado. Ah, então, poxa, eu só publiquei 160 publicações no, sei lá, mês passado, tá ligado? Então... Vocês acham que podiam colocar isso? Sei lá... É que jornalismo é uma forma de conhecimento, não sei se tá ligado. Existem correntes de pensamento que levam pra esse lado. Produção grana, tem espaço pra colocar lá. Eu nunca coloquei o meu, mas... mas é possível. A internet do Guilherme é uma coisa que precisa ser mudada, galera. Cara, parece que ele tá falando bêbado. Isso deixa menos tedioso. É muito legal. Eu gosto. E tu, Eduardo, o que é que te deixa entediado, cara? Ah, eu tava vendo aqui umas coisas que eu me identifico. Sinais de tédio pelo Deciclopédia. Pálpebras pesadas, bocejos constantes, assistir Domingão do Faustão. Ai, cara, não, mas isso aí é, o cara pega tédio, entendeu? O cara pega, o cara tá de boa, o cara tá divertido, sorrindo, ele vê, ele olha pra televisão, faz aquela cara de oh my god e pega o tédio. Ah, não, velho. TV no domingo. Na real, que o domingo em si, normalmente, já é. Cara, domingo é um negócio aberta, meio tenso, né? Porque o teu subconsciente. Aqui... O subconsciente já aceitou que o dia seguinte é segunda-feira, tá ligado? É. Ai, cara, puta. Aqui, inclusive, diz começa aqui, a negação, aqui, né? Começa a negação no final de noite. Puta que pariu. Uma das definições aqui é tédio, ou você quis dizer domingo à tarde. O tédio é um sentimento humano descrito como um estado de falta de estímulo ou do presenciamento de uma ação ou estado repetitivo. Por exemplo, falta de coisas interessantes para se fazer, ouvir, sentir, etc. As pessoas afetadas por tédio em caráter temporário consideram o estado de muitas vezes como perda de tempo, mas geralmente não mais do que isso. Sintomas do tédio. O tédio ocorre em diversas situações. Que texto, meu amigo. Tá dando tédio só de vez. Por favor. Hoje cara, não, quão irônico, pô, cara. Quão irônico é. Metalinguagem. Parabéns. A pessoa sente-se frustrada, infeliz, incapaz, inerte. Eu acho que o Gui é uma pessoa que tem muita propriedade pra falar sobre isso, porque ele é professor de história. Que? E muita gente, sério, tipo, não. 80% da minha turma no ensino médio não se interessava por história. A turma gostava de história. Como, Gui? Como que você... Ah, o Neri também desistiu do curso de história, né? Olha aí! Jogou então, na Gui, cara mesmo. Ué, mas como que você lida, Gui, com isso? No ensino médio não gostar de história? Eu amava história e ensino médio. Só que não, profissionalmente é bem marcas, diferente. Cara. Voltamos para aquele tópico, coisas que tu mencionou, né? Tu mencionou que eu larguei história, mas, né? Então... Não, então eu queria saber, o Gui, como que o Gui faz... Pra deixar as pessoas interessadas, os jovens que jogam Fortnite atualmente, tá ligado? Pô, então, não sei, cara. Porque eu gosto tanto, e aí eu não sei. Eu acho que vou falar a real, cara. Eu acho que a turma do Matheus tinha que ser estudada, cara. História sempre foi uma massa, foi só. Era fácil, era só. Tipo, era historinha contada pelo professor. É só historinha, cara. A turma do Matheus precisava ser estudada. Não entendi anti-história, velho. Acho que eu acho que... Cara. É, eu acho que a história ela tem uma vantagem de ter uns bagulho interessante, assim, sabe? Desculpa. É que a história ela tem essa vantagem em relação, sei lá, a português, por exemplo, ou a matemática, que tem um monte de regrinha. A história, eu acho que você consegue fazer as pessoas se identificarem mais com o que tu fala, sabe? Eu acho que é um privilégio da aula de história. Pô, história é massa. Eu acho que tu teve azar aí com a tua turma, hein, Matheus? É. A turma do Matheus era uma merda. Isso é complicado também, né, velho? Porque às vezes o professor não acha. Na escola do Matheus, a galera ia só pra traficar, velho. Caralho! Sério? Não, traficante. Eu acho que eu nunca estudei com traficante, cara. Ah, eu acho. As pessoas que utilizavam na sala de aula. O traficante bom, tu nunca vai saber. Utilizavam na sala de aula, caralho, velho. Sim, mano. Mas o traficante não tava lá. O pessoal ficava cheirando cola no pente. Se tu tem certeza que o traficante tá lá, então o negócio não tá bom. Mas não tinha traficante, todo mundo usando. É, era só gente boa. Gente de bem. Pô, mas o que o Eduardo queria falar que todo mundo interrompeu? Não, aí, foda-se. Ah, mas... Sério. Não, mas, ó, Zalé, realmente, eu acho que era um perfil de pessoas. Eu via muito isso, pelo menos no meu ensino fundamental, que é onde, né, onde a gente pega mais matéria de história. E era bastante perfil de aluno, cara, na verdade. Eu gostava muito de história, mas, sei lá, assim como... sei lá, outros amigos meus que também gostavam, mas que tinham o mesmo perfil, sei lá, de old nerd, ou cara que não era popular, ou qualquer coisa assim, sabe? Era meio, eu sempre vi isso, meio que um perfil de pessoas assim que, a pessoa às vezes que gosta de história, não, sabe? Dificilmente era o cara que era super afim de educação física e futebol e raras exceções, sei lá, o Neri. Estereótipos aí, estereótipos. Tu viveu num filme adolescente americano. Não, mas sério, eu vivi essa mesma realidade, cara. Eu era o nerdão porque eu simplesmente ia na aula e prestava atenção, tá ligado? Ah, e todo mundo usando droga ao teu redor. Só tinha Zé Droguinha na escola. Só tinha Zé Droguinha na escola do Matheus. Porra, os caras se drogavam na sala de aula, mano. A galera não gostava do professor de história que ele não se drogava. A galera só prestava atenção mesmo na história da guerra do ópio. O professor de história que não se drogava é muito bom do Brasil de hoje, né? Caraca, mano. Ai, Jesus. Vamos aumentar o nível da discussão, galera. Aqui, ó. Chubou toda uma classe. Tem aqui um... Vamos voltar pro currículo Lattes, pô. Tem aqui, ó. Acho que mais... Outra coisa que é entediante de fazer, quer dizer, quando tá com tédio de fazer, que fazia muito ali na... sei lá, nos corredores do jornalismo, era procurar o salário dos professores, cara. No portal Transparência. Pô, descobri que um professor meu aí, cara, pô, era tudo ganha bem pra caralho, cara. O portal da Transparência é um exemplo de coisa que é muito boring, mas quando você aprende a utilizar, é muito massa. Microfone agora. É maneiro, maneiro. É verdade. É tipo o currículo Lattes, tá ligado? Quando você entende do que tá acontecendo. É muito massa. Tá, pra quem não tá ligado, o portal Transparência, assim, ó, o seu professor ali da escolinha, se ele dá aula pro governo, você pode saber quanto que ele ganha. O governo, ele vai lá, né? É, acho que o governo. Ele, da prefeitura. Pro governo. O negócio é o seguinte, história legal. Ele vai preencher a ficha, trabalho? Sim, pro governo. Tá, pô, né, mas... trabalha pro governo, aí. Imagina, professor agente secreto. O portal Transparência serve pra gente pra ter uma transparência justamente nas contas do Estado, né? Então, por isso que funcionário público fica exposto lá o quanto ele recebe. Uma vez, cara, quer saber de TED, velho, assim, ó, na moral. É, pra algumas pessoas não foi TED, mas pra mim, porra, encheu o saco. O Matheus descobriu umas coisas massas, mas eu tava cagando. O nosso professor, ele forçou a gente... Ó, tá aí o portal Transparência, investiguem aí, achem problemas no governo. Tchau! Entrou no carro e saiu. Eu quero uma matéria na até aula, o final do dia da minha mesa. Da faculdade de jornalismo. Aí, porra, cara, que saco, velho, não é assim que funciona. Aí ficamos lá caçando coisa, se fuder, mano. É, cara. Hoje eu tô formado, outra vida. Olha aí. Águas passadas. Mas é louco que jornalismo, assim, quando eu entrei, tinha muitas áreas que eu olhava assim, nossa, isso deve ser muito boring. Política, por exemplo, tá ligado? Quando eu entrei, eu tava cagando para a política. Eu também. Mas, pô, depois que o tempo passou, velho, eu não sei se foi apenas a minha visão, mas eu acho que o cenário político do brasileiro também deu uns plot twist que, velho, ficou muito massa de acompanhar. Daí é outro nível. É, eu comecei a descobrir que eu podia gostar de política, e política podia ser não tão entediante, quando eu comecei a ver House of Cards. Sem zoeira. Ah, eu ia falar isso. Aí, pô, eu vi assim, e aí depois teve uma palestra de um cara lá na UFSC, que hoje ele é jornalista de cobre política aqui no estado, o Piara. E ele falou que, pô, nunca tinha pensado em política e tal, mas aí ele começou a enxergar a política de uma outra forma e foi vendo que era tudo uma novela. E é isso aí, tá ligado? Tipo, aí ele enxergou como uma história, assim, com vários desenrolados malucos e que faz parte da vida dele. Acho que também quando tu percebe a importância de se estar envolvido nas mudanças políticas, tu deixa de pensar que é chato, sabe? Porque a importância, eu acho que supera o nível de entretenimento, sei lá. Eu penso muito assim, quando eu, sei lá, falo sobre história, por exemplo. Muitas pessoas acham a teoria da história, sabe? Você pensar como produzir história, como você escreve sobre a história. Eles acham chato, mas eu acho importante, por exemplo. Aí eu não acho chato. A importância, ela me cativa, sabe? Ah, mas daí a gente tá falando de uma outra parada, cara. Tipo, sabe o direito? Por exemplo, sabe o direito? Direito é massa para um caramba, cara. Direito, o cara que sabe de direito, ele sabe todos os atalhos da vida, assim, da sociedade. Tipo, pelo menos do país dele. Ele vira o Neo quando ele tá na Matrix. Cara, porque o cara. Começa a ver os códigos. O cara que manja de direito, I know my rights, tá ligado? Tipo, o cara ele sabe as paradas. Sério, eu acho que dá uma baita diferença na vida. Só que a forma como o direito é passado é horrível, horrível, horrível. Tipo, a própria linguagem, tá ligado? Porque é feita pra dificultar o rolê mesmo, pra ficar entre os caras que manjam e tudo mais. Mas o direito é uma coisa que faz uma diferença absurda no dia a dia, cara. Saber. Eu acho legal o lance da profissão de jornalista também, que um dos princípios da nossa existência é... Para essas coisas que as pessoas acham chatas, mas legais, sabe? É tipo, dar um olhar, tipo, por exemplo, pegar essa parada boring do direito e mostrar que, poxa, não, galera, isso aqui é importante pra vida de vocês, tá ligado? Ó, se você souber disso, você pode chegar num pico e dizer que sabe teus direitos. E eu me sinto muito feliz quando eu faço esse tipo de matéria, às vezes, sabe? Que eu, tipo, não, tem que pegar uma parada que é meio complexa, ou é muito complexa. Vou abrir um adendo aí. Tem que estudar e fazer uma parada massa. Cara, eu vou abrir um adendo aí super específico, sirva quem servir. Quem conseguir pegar no ar, pegue lá. Mas, cara, eu fico puto pensando nessa parada que tu falou agora, Matheus, que tem jornalista, cara, que ele nega essa parada de, tipo, entender e explicar o que há de legal em algo e acha que a profissão dele é só falar de problema, sabe? E eu acho que limitar o jornalismo a só criticar negativamente algo é absurdamente limitador pra profissão. Então ficar pegando algo assim só pra, tipo, falar mal... E isso eu posso falar em diversas áreas, tá? Tipo, política, tecnologia, jogos, enfim. O cara que pega algo só pra falar mal e, tipo, não sabe pegar os pontos positivos e trabalhar pra apresentar pras outras pessoas, entendeu? Cara, eu acho isso limitador pra caramba. Esse é um cara que tava muito tédio. E aí foi procurar alguma coisa pra... Alguma sarna pra se coçar. É, mas pois eu digo porque é bem comum, velho. Tipo, no jornalismo, tipo... Não, demais. É que, porra, tu falar mal de alguma coisa normalmente dá uma repercussão, tá ligado? Independente, às vezes, tipo, do que está acontecendo. E, poxa, eu vejo o papel do jornalismo é tipo, poxa, você tem que, no mínimo, contextualizar o que está acontecendo, tá ligado? Tipo, dar uma explicação e tal. Se é, tipo, tão ruim, explica por que que é tão ruim, o que que aconteceu até chegar a ser ruim, sabe? Tem um negócio bem tenso, né? Isso que é aquele caso da escola base. Não sei se todo mundo aqui já ouviu falar. Clássico. Já ouviu, Gui? O Gui caiu, né? Morreu. Morreu. Morreu. Morreu de tédio. Mas não, eu tô... Já ouviu? Mas nem aí, os caras aí falando sobre jornalismo. E o Gui... Esse negócio que não fala bem de história, que não ajuda a gente. Não, mas o Gui, agora é interessante, pô. Esse caso, como historiador, tu devia saber. Se não sabe... Vamos cobrar ele. Pô, não, mas o caso da escola base, cara, foi lá na década de 80, uma família que tinha uma escola, e aí eles foram acusados de pedofilia, cara. E os jornais, muitos jornais publicaram, dizendo que eles tinham cometido o ato, sabe? Muitos assim, só pra pegar o furo e nessa vibe de vamos falar mal, sabe? Pra conseguir view. E, porra, isso se repetiu de uma forma, de uma micro... Sei lá, uma microforma. Que, não sei se vocês estão ligados no tiozinho do Smile. Ah, sim. O tiozinho do Smile no YouTube, que ganhou milhões de seguidores agora... É um tiozinho que, cara, solitário, ele falou que criou o canal do YouTube porque ele tava se sentindo triste sozinho e queria amigos. E aí ele, pô, o cara foi lá e conseguiu vários seguidores e criaram uma conta no Twitter pra dizer que o cara era pedófilo, velho. Puta que pariu. Aí foram investigar e não tinha comprovação nenhuma, o cara ficou arrasado. Enfim, cara, tá aí o cara, mas o cara tá com bastante view, cara. Ele ainda tá... Tá bem assim. Mas tu vê como as coisas se repetem, né, cara? Tipo, pô... Sim. É, o lance é que agora o momento que a gente vive também... É, a internet dá muita porta pra você deixar as coisas menos tediosas e também mostrar as verdades do jeito que você quer. Ou também inventar, simplesmente, informações, tá ligado? Sim. E daí é... Pô, abre muito problema, assim, de comunicação e tal, tá louco? Fake news e se faz, né? É, então, a internet virou não só um meio de comunicação entre pessoas civis, né? Ela virou também uma arma, uma ferramenta de marketing potente que tá, agora tá descontrolada. A gente não tem que regulamentar essa porra pra que esse tipo de merda não aconteça, né, cara? E cara, tipo... Só que a gente ainda não sabe lidar com esse meio digital tão bem assim, né? Não tem leis propriamente ditas pra lidar com, por exemplo, fake news... A gente teve agora uma eleição num certo país que teve, independentemente de, né, de como está sendo o governo ou não, mas assim, as fake news rondaram as eleições, sabe? Caraca, cara. É, né, tipo, olha o cuidado que o cara tem. Tipo, tem que ter, mano. É que lá no meu outro podcast... Para, deixa eu falar. A gente fala abertamente, assim, mas aqui eu não quero trazer essa polêmica. Ah, mas o cara vai lá no seu podcast, vai ouvir, vai voltar aqui pra reclamar. Mas o lance é, tipo, é que tem gente que fica só com o vidinho assim, ó, lá vai, ó. Olha lá. Aqui, ó. É professor de história. A pessoa tá pensando, só pra pegar um indício de tipo. Ah, tá aí, ó. Coxinha. E tem outro. É comunista, tá ok? Então. Comunista, tá ok? Cara, essa pessoa que fica com o ouvido aguçado só pra esperar. Essa pessoa nunca tá entediada, velho. Nossa, cara. Essa aí nunca tá entediada. Tá sempre com trabalho pra fazer na internet. Mas assim, o que eu quero dizer é que, cara, saíram levantamentos na internet de fontes confiáveis, de jornais conhecidos e tal, sobre o quanto as fake news afetaram tanto os eleitores de X candidato quanto de Y, na verdade. Os dois eleitorado dos dois candidatos que foram pro segundo turno, eles foram afetados pelas fake news e muitos acreditaram em algumas, não acreditaram em outras, mas assim, uma porcentagem assustadora, na verdade, de pessoas que se deixaram levar por conta da influência de fake news. E assim, passou batido, velho. Passou, não teve uma revisão dos resultados, não teve uma recontagem, sei lá, não teve nada, né, pra se falar a respeito, mas cara... Vamos sair da política e vamos voltar pro tédio mesmo, cara. Não, mas assim, mas não teve. Tem que ser falado, assim, mesmo. Sabe, cara? Tipo, as pessoas. Cara, muitas pessoas acreditaram em mentiras, cara. E isso é foda. E ficou por isso mesmo, sabe? Tipo, ninguém falou nada a respeito, né? Não é que sabe por que ninguém fala nada, Gui? Porque a gente ainda tá vivendo isso, velho. É, então, é porque a gente ainda vai viver isso por um bom tempo. Mas tá, sabe, ligado? Uma parada que eu percebi agora, cara? Eu acho que o tédio leva a discutir temas como política, sexualidade, criminalidade, que mais? Futebol. Sério, futebol, na moral, tipo, fofoca, essas paradas assim, entendeu? É. Tipo, é só tu... Cara, eu acho que sim, cara. Eu acho que que tende a isso, porque é a parada mais intuitiva e, sei lá, confortável, polêmica. Espontânea e polêmica. Que é um papo que rende, né? É um papo que rende, não importa, tipo... Por exemplo, você tá em família, sempre tem um tio que vai falar, tá ligado? Vai chegar e vai puxar uma parada dentro desse espectro de assunto. Eu diria ainda que o tédio ainda pode trazer ainda à tona um tema que a gente talvez nunca debateria ou discutiria numa conversa normal de bar. Tem um exemplo. Na aula, eu digo, quando eu digo entrar em assuntos que você não entraria normalmente, eu digo a fundo, assim, você tá num nível de tédio que você começa a debater sobre, por que que a maioria das janelas são quadradas, sabe? Por que que a semana começa na segunda-feira? E aí... Não, mas deixa eu falar. Esse estado nem é o tédio, cara. Eu acho que esse estado é mais contemplativo. Uou. Porque o tédio, cara... Talvez uma coisa leve a outra, né? É porque o tédio, eu acho que o cara que consegue fazer isso, ele tá achando algo pra fazer quando não tem nada pra fazer. O tédio é quando você... tá ligado? Então, eu acho que a única solução pra esse tédio supremo é dormir, né, cara? Mas sabe quando você não tá nem afim de dormir? Na moral, você não tá com sono, você... Ah, pode ser que você já dormiu pra caramba. Você não quer fazer nada, você não tem ânimo pro... tá ligado? Exato. É, ainda bem que agora a gente vive na época das redes sociais, que são uma ótima arma pra lutar contra esse tédio aniquilador. Ou e não, também... né? Ou pra fazer você ficar num ciclo vicioso que você não sai de casa e fica naquele tédio. Exato, é o jeito que você tem pra alimentar e, tipo, permanecer aí. E tem também Netflix e YouTube, né? O streaming de vídeos mudou. Pô, mas é complicado, cara. Pessoas. Que isso aí leva pra uma parada que é, tipo, as pessoas que abrem mão da própria vida pra ficar, entendeu? Buscando essas experiências em Netflix e vendo a vida dos influencers, tá ligado? Essas paradas. Eu tô lutando pra não entrar no assunto de outros assuntos, tipo de depressão e tal, mas enfim. Nossa. É que eu não sei como classificar isso, se o tédio é uma porta de entrada. Tipo... Não é. A gente tá falando do tédio, tipo. É, tédio, eu tava pensando, sabe? Cara, eu tava pensando no tédio de uma forma positiva. Quando o assunto são podcasts, tá ligado? Que podcast é uma mídia que cresceu muito por causa do tédio das pessoas. Olha, pelo menos eu vejo, tá ligado? É interessante tipo... porque... Vai. Cara, é que eu comecei a ouvir podcast quando eu tava viajando da Palhoça até Floripa. Tipo, era uma hora e meia de ônibus, 2 horas every day. Né, 30 minutinhos. Aí, poxa, podcastzinho ali pra ouvir e tal, não consome tanta bateria, é de boas. E aí, só dá-lhe, tá ligado? E aí, poxa, começou a crescer isso aí, demais, e querendo ou não... Tu fez com que o podcast... Uma pessoa que pensou no mercado de podcast. De nada, podcasters, de nada. Aí sim, cara. Aliás, tem que parar e mencionar que o BuzzFeed mencionou a gente, olha aí. Olha aí, hein. Foi o antro da tediosidade, tá ligado? Vamos falar dos testes do BuzzFeed, cara. Os testes do BuzzFeed. Vamos abrir o BuzzFeed aqui pra ver se vocês estão falando da gente. Porra, olha, digital influencer. Isso aí, cara. Digital influencer. Meu Deus. Estes são todos os looks do tapete vermelho do Grammy Awards 2019. Meu Deus do céu, BuzzFeed. Se eu não estou com tédio, eu entro nesse site e fico com tédio. Você consegue acertar quantos artistas usaram estes outfits no Grammy? Ah, meu Deus do céu, você sabe quantos prêmios esses artistas ganharam do Grammy? Caralho, cara. Qual participante do Broadcast você é? Faça o teste. Pô, cara, vamos terceirizar o BuzzFeed pra eles fazerem esse tipo de post aí. Quando é sobre a gente. E aí é a bom. Gente publica, é, tá ligado? Mas assim é muito fácil, né? Tem que ser assim, ó. Escolha um tipo de queijo e uma viagem de Vegas e nós vamos dizer qual personagem, qual pessoa do Broadcast você é. Pô, mas tu criou um caralho, o enigma da Ilha de Páscoa, quase. Não, e daí, tipo, publica um milhão de views, tá ligado? Caraca. Não, seria mais tipo a ver com o podcast. Escolha essa marca de microfone, esse dia da semana pra lançar o podcast e diremos qual participante você é. Que roupa os broadcasts usam quando vão gravar? Aí tem uma foto de cada um de nós. Nossa, a minha é uma tristeza. Tô de cueca aqui, maluco. Eia. Não se preocupe, tem a opção sem roupa também. Ai, meu Deus. Se a pessoa colocar cueca, já vai direto Gui. Ignora todos vocês as outras perguntas. Já vai direto. Ah, é agora que a gente se vinga das vizinhas rindo alto pra caralho? Ah, definitivamente. Nossa. Cara, a gente tem umas vizinhas. Eu acho que o tédio faz a gente sentir mais raiva delas também, velho. Acontece. Ah, pois é. Não, daí a gente tá com a cabeça coisa. Desocupada e começa não, a ficar pensando. Tem coisa pra fazer, tem coisa pra fazer. Eu gosto dos argumentos do neguei que é né, tem. Começa com né. Ele nem deixa tu terminar, tu vai terminando com né. Caralho, olha só, essa é boa. Fizeram William Bonner cantar Jennifer em pleno Fantástico. Caraca, não, isso também é uma coisa do BuzzFeed, que ele transforma qualquer coisa no maior evento do ano, cara. No maior clickbait. Isso aqui é clickbait. Não vou nem deixar os Brovintes. Brovintes. Caralho, o clipe de Seu Crime saiu e Pablo Vittar, mais uma vez, deu o que os gays queriam. O que os gays queriam? Caraca. Descubra. Nossa. Hashtag descubra. Não, o descubra foi por minha parte, mas cabia. Ah, tá. Você também acha que o BBB19 tá sendo manipulado? Ai, meu Deus. Tá sendo manipulado. Todo ano a mesma pergunta. Tá sendo manipulado todo por Deus. Todo ano a mesma pergunta. O Eduardo, paralelamente às pessoas que falam de BBB botando a mão na testa, assim, ó. Todo ano aquela enquete na rua pra saber o que tu acha, pô. Cara, eu tenho vontade de ir pra rua e fazer umas enquetes bem nada a ver. Bem nada a ver mesmo. Tipo do Piergers, quem não conhece o Piergers... Ah, o Piergers não, mas aquela ali é genial, entendeu? Eu quero fazer uma... Ele chega na rua, é que ele foi no Parque Farroupilha, né, que é dos gaúchos, tem um evento cultural lá no Rio Grande do Sul. E aí ele foi perguntando pros gaúchos se que eles fariam se tivesse um filho heterossexual. E as pessoas ficavam indignadas, assim. Falei, não, meu filho jamais, não. Aí ele perguntava, então é homossexual. Falei, cara. É verdade. É muito engraçado. Ah, isso aí não, eu não, que isso, cara. Não, pô, cara, imagina como... O que você faria se seu filho usasse Crocs? É, ele também já gravou essa. Esse é bom, não, cara. Mas então, o que eu tô falando é uma parada, não sei se isso aí ainda tem a sacada, entendeu? Qualquer merda na vibe do nonsense do Ted, entendeu? Tipo, tem que chegar e inventar uma pesquisa. Falo assim, não, uma vez eu e o Matheus, a gente saiu perguntando se as pessoas queriam caçar água-vivas com a gente. Eu não tô zoando. Vocês conseguiram muitos amigos esse dia? Não, a gente tava entediado e a gente achou uma maneira de, entendeu? De superar o Ted e se divertir. Não, mas a pessoa não pode saber que é uma zoeira. Ela tem que achar que tu tá falando sério. Mas porque ela tem que ficar em dúvida, sabe? Tipo, você fala assim, inventa uma pesquisa. Fala, não, a gente tá se baseando em uma pesquisa feita na Universidade de Oxford. Qual a mulher que foda da história? Ah, mas aí tem que ser com essa tua retórica de telemarketing aí. É, então, pô. Olha. Se fosse o Gui convencer qualquer um. Ô Gui, vamos fazer aquela chamadinha. Vamos fazer uma chamadinha aí. Que vendendo isso? Curso de história, vai ser. Ó, já tô abrindo. Caraca. Aqui o Call Center Sound Effect. Já tá rolando aqui, ó. Quem é que vai ligar aí? Eu tenho que vender um pacote de testes do BuzzFeed. Caramba, pra quem tu vai vender? Vai vender pro Cortella, pô. Vai, vende pra mim, então. Que eu acho que ele deve fazer teste do BuzzFeed, cara. Vende pra mim, então, vai. Vamos lá. Alô, boa noite. Alô. Olá, com quem eu falo? O senhor Neri está em casa? Opa. Senhor Neri, muito prazer. Meu nome é Guilherme. Falo aqui em nome do BuzzFeed. BuzzFeed, o senhor já deve conhecer, o maior site de entretenimento da América Latina. Hoje a gente tem uma oferta específica. O senhor tem internet em casa? Tem. Senhor, quantas horas por dia o senhor fica na internet? Ah, mas... 10 horas. 10 horas, então. O senhor tá acima da média. O senhor, então, é um hard user. Talvez o senhor já tenha ouvido falar desse termo, né? Hard user é quem usa a internet e conhece todos os seus meandros, senhor. Então, a gente vem aqui considerando que o senhor é um hard user, então eu vou até separar um pacote um pouco mais interessante aqui pro senhor. Geralmente a gente oferece um pacote básico para quem... Pra quem não é muito, assim, adepto da internet, mas como desculpa, o senhor... eu não tô interessado, cara. Eu não, já tenho um plano aqui, senhor... já tá tudo certo aqui. Mas o senhor... mas, senhor Negri... Oi, tá vou, rindo? Vou que colocar que uma provocação aqui pro senhor Negri. Como é que o senhor sabe que o senhor não tá interessado? O senhor ainda não conhece o pacote. Se dê uma chance, senhor Negri, de conhecer um pacote maravilhoso aqui. Deixa eu explicar o pacote, senhor Negri. O pacote é de testes do BuzzFeed. Pensa naquele dia, naquele domingo à tarde, aquele marasmo, né, tá fazendo um sol aí, um calor de 40 graus, o senhor tá em casa, tá sem nada pra fazer. Alegrar o seu dia, sabe, é muito mais fácil do que um dia já foi, senhor Negri. Pacote de teste, cara, do BuzzFeed. Não, muito obrigado, eu sou bem feliz com o meu kit de pacote de internet. Oi? Perdão, senhor Negri, é porque tô com um pigarro. Alguém fez cócegas em você aí? Mas, senhor Negri, nessa hora o gerente já... Que tipo de queijo, prato você é? Cara, eu achei muito interessante que o Neri falou, eu estou contente com o meu pacote. Eu achei que o Neri já tinha um pacote de teste do BuzzFeed, tá ligado? Aí ninguém o negócio pegou essa? Um outro ângulo pra mim. Só o Matheus estava. Aí o Gui tava tentando, tipo, vender um upgrade pra ele, tá ligado? Pois é, eu acho que nem o Gui... nem o Gui se tocou, a gente tá querendo vender... Um upgrade, não, porque ele é hard user. Eu me perdi nos meandros da internet. Cara, não, mas falando sério de telemarketing, eu testei o negócio que o Gui falou no outro podcast de falar não 3 vezes e funciona. Cara, mas eu ainda não testei falar não seguido, tá ligado? Vou testar na próxima vez. Porra, cara. Pode muitas pessoas, cara. Não. Método comprovado, ou seu dinheiro de volta. Cara, e não, se mas, tipo... Sério, porra, foi muito louco. E se a pessoa, na verdade, utilizar o Google, tá ligado? Tipo... Tudo bem, né? Pode pá. Se a pessoa utilizar e teve um derrame daí, né? Não, vocês não entenderam. Caraca, velho. Porra, vou ter que desenhar. Repete que a gente não ouviu, eu acho, cara. Pera aí, tô passando por dificuldades técnicas. Oh my god. Não. Se atenção. Você tivesse o pacote do BuzzFeed, isso não aconteceria. Não. Não. Velho, por favor, vamos testar isso. Não. Ah, mas daí tem que ser o não do Pelé. Como é que eu vou testar isso também, pô? Fazer um podcast todo com a gente ligando com as pessoas e falando não, tá ligado? Não. Recebendo ligação de telemarketing. Sou o Jô Soares, sua piranha. Meu Deus, velho, que loucura. O Brawlcast é o melhor podcast, sua piranha. Olha o que o Tédio faz com a gente. Meia-noite, 15 de um domingo. E a gente tá aqui o falando com é o melhor do Google podcast. Tradutor. RSRSRS. Ah, cara, quando você colocar kkkkkk pro Google falar... Hashtag broadcast. Eu já tava digitando antes. Ai, meu Deus, cara. Jesus. Ai, que mas, divertido. Cara, comprem pacotes do BuzzFeed, cara. É bom demais. Ai, gente, é isso aí então. Mas então, beleza. Começamos esse programa muito entediados e terminamos muito felizes, felizmente. Vencemos o tédio, hein? Porra. Olha isso, o cast é bom demais. Eu concordo com a mulher do Google. Você está interessado em comprar um BuzzFeed? Que língua é essa que ela falou? Maluca. Você está interessado em comprar um BuzzFeed? Um BuzzFeed. Pô, ela não consegue falar o está, cara. Que viagem. Você está interessado em comprar um BuzzFeed? Um BuzzFeed. Pra ela chamar a dica da semana. Ah, ai, boa, boa. Porra, Geek. Que para de arrotar, cara. Oh, olha só, galera. Já vamos pensando no tema da semana que vem, né? Não é Mega Man semana que vem, pô? Ah, é. Nada, dá spoiler aí, cara. Já que vocês estão entediados. Então, vamos para o quadro Dica da Semana. Dica da Semana! Ai, meu Deus. E para o quadro da Dica da Semana, cada broadcaster vai ter que dizer uma dica para não ficar entediado. Quando ficar entediado, o que fazer para deixar de ficar entediado? Começa alguém, pô. Começa aí, Gui, vai, cara. Eu, porra, então tá. Ah, então vai o Eduardo. O primeiro passo é dormir. Caramba. E se ele não der certo. Se ele não der certo, você tem dois caminhos a seguir. Ou você abraça o tédio e vive esse dia de tédio. Ou você luta contra ele e vai fazer uma enquete na rua. Ai, meu Deus do céu, cara. Que merda de dica. Caraca. Não, calma, massa, ainda temos não. O do Matheus. Ah, do Matheus sempre é pior, cara. Matheus nunca pensa daí em cima da hora. Ele confia nele demais. Aí chega na hora, ele mete uma dica ruim e não consegue vencer. Não, ele usa a de alguém, ele repete a de alguém. Ele mas com repete, outras verdade. Palavras, né, gente? Piores, bem piores. Não, então mas vai, eu tenho Matheus, uma vai. Dica muito legal. É. Então, galera, tentem ser produtivos. Ai, sério, eu sei que é difícil, mas é bom tentar. Se tu vê, sei lá, pega uma vassoura e vai varrer a casa. Ou lavar a louça. Excelente dica. E pra você conseguir fazer isso, sério, funciona muito comigo. Ouça podcast enquanto você faz essas coisas. Tem uns podcasts engraçadinhos, assim. É tipo, o nosso, né, meu? Usa o nosso, né, meu? É o nosso, poxa, o nosso é muito bom pra isso, exatamente. Faz igual o Matheus, movimenta todo um mercado aí, porra. Exato, cara. Sério, o podcast é um tédio killer muito bom, principalmente quando te deixa produtivo, tá ligado? Muito massa. O Guilherme é muito legal, top. Ela falou top direitinho, né? Mas aqui eu digitei também aqui como se fala. detalhes do tema. Parabenizou a mulher, mas depois deu uma. Não, mas na verdade. Eu... foi bem, mas só por causa de mim, né? Mas na verdade o mérito é meu. A minha dica. Aproveitando minha dica pra você ficar com menos tédio na vida é adote um bichinho, cara. Tem um cachorro, um gato em casa. É um ótimo jeito de você não ficar entediado. Que daí você tá assinado pra fazer, você brinca ali com o bichinho. Ah, meus bichinhos aqui, ó, eu me divirto muito com eles, cara. É impossível ficar com tédio com um gato em casa, que eles destroem tudo, cara. É bem legal. Cara, o gato só quer comer. Não, o gato é top demais. Galera, a minha dica é sair pra caminhar, pegar um ar e aproveitar, sentir o tédio. Se você tá entediado, que provavelmente é porque você não tem algum compromisso urgente. E se você tivesse um compromisso urgente, você automaticamente já se ocuparia. Então, saia pra caminhar, ou pra pegar um ar ali fora, ou pra aproveite o tédio pra tentar entrar naquela vibe que o Eduardo mencionou, que é de, tipo, ficar pensando sobre qualquer coisa. Uma vez que faltou internet aqui em casa, que a gente ficou entediado, o Odir descobriu que o quarto das vizinhas fica entre o meu quarto e o quarto do Matheus, por exemplo. Que ele levantou e ele ficou olhando por uma marca que tinha na parede e ele descobriu. Então o tédio pode ser bastante proveitoso. Boy. Ai, ai, muito obrigado a todos os broadcasters, todos os quatro broadcasters que estão aqui, que participaram de hoje, desse programa maravilhoso. Nada. Preguiça de falar, né, galera? Então tá bom, galera. Tá bom, já é isso. Mande e-mail para Nacionais. Sabe que eu não sei, né, Matheus? Nacionaisbr@gmail.com. Esse? Ou... Não tem um pro Brocaster? Brocast@nacionais.net.br. Aí. É. Agora vamos terminar com falou, sabedoria. Curte aqui. E compartilha. Valeu, galera. Valeu. Falou. Foi top, hein? Falou. Você curtiu este podcast? Então ajude o Nacionais a mantê-lo vivo. Você pode compartilhar ele ou nos ajudar em nossa campanha de financiamento coletivo. Nosso conteúdo fica ainda mais épico com a sua ajuda. O áudio dele salvo aqui. Áudio de quem? Do Maruron, pô. Que tem, manda aí. Ele falou da zona, pô. Tá Maruron salvo aqui. Falou da zona. Mas sim. Por que que tu tem um áudio do Maruron falando da zona? Porque aqui? A gente não utilizou no broadcast, ficou bom, eu deixei salvo pra utilizações posteriores. Caraca, é um racha na equipe do broadcast. Não, tem racha não, cara. O Gui já querendo causar. É, cara, tá um tédio querendo...